portanto, esta realização foi com o intuito de testar todas as medidas de autoproteção e o plano de emergência que foi contemplado e foi feito para este edifício, e testá-lo na prática, a ver se a nível de meios, essencialmente hoje a nível de meios humanos, se funcionaria e se haveria organização ou como é que correria a evacuação dessas mesmas salas, neste caso as crianças com as auxiliares e as educadoras. Que meninos, que número de meninos é que esteve envolvido? Estiveram envolvidos cerca de, à volta de 100 crianças, mais ou menos, portanto, com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos, e na totalidade evacuámos 3, 4, 5 salas, embora haja uma outra, que neste caso é o ATL, mas que a esta hora não tem meninos presentes. Portanto, houve então o exercício da retirada das crianças para os exteriores do edifício. Exatamente. Portanto, foi dado um alerta. Depois desse alerta foi dada a ordem para evacuação, foram cortadas as estradas para não representar qualquer perigo na evacuação das crianças, dado que, pelo menos da parte da frente do edifício, elas têm que obrigatoriamente passar a estrada. Foi dada essa ordem de evacuação, elas foram evacuadas de uma maneira calma, de uma maneira organizada, não houve qualquer problema. Depois foi feito efetivamente o levantamento das crianças através ou com o auxílio dos registros que estão à entrada quando os pais deixam as crianças. Foi feito depois o levantamento através das educadoras, que foram elas que o fizeram, para ver se estavam todas as crianças presentes. Foi feito esse levantamento, estava toda a gente, não houve qualquer problema, e depois puderam regressar outra vez às salas e voltar ao trabalho diário. Portanto, realizado com sucesso. Realizado com sucesso, claro que sempre com algumas arestas que serão sempre preciso limar. No entanto, pode-se dizer que sim, que foi realizado com sucesso, com organização, essencialmente com calma e com organização, que é o que se pede nestas alturas. Pediram também que estivesse presente o comandante dos bombeiros, até para averiguar e ele próprio verificar se de facto tudo estava a decorrer como é previsto. Exatamente. Portanto, foi prevista a colaboração dele, não no sentido de ser preciso o auxílio dos meios externos, mas mais como observante. Portanto, aqui o principal objetivo de o convidar foi efetivamente de ver se todas as normas também estavam a ser cumpridas através dos meios externos e qual o auxílio que teríamos que dar ou quais os comportamentos que teríamos que ter, nomeadamente quando fosse preciso de chamar esses meios externos.